smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. La da da da. Hey, goodbye. Good riddance. Hold up. E aí galera, aqui é Bruno Andrei, começa agora a edição 81 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. Aê, aê! Vamos, fogão! Ao meu lado direito, Léo Miranda. Oi. Na diagonal esquerda, Álvaro Campos. Vamos, guerreiro! Na ponta direita, Borbis. Oi. E na zaga, Sofia Reis. Boa noite, mas eu não sou zagueira não, querido, eu sou atacante. Eu marco gol, entendeu? Muito bem, reunidos mais uma vez. Uma quarta-feira especial pra gente hoje, né? Muito e ontem especial. Foi um dia especial pra gente. Muito, né? especial. Muito especial. Mas não, é uma surpresa para os nossos. Gente, olha, eu tinha esquecido por que tinha sido especial. Nossa, por que foi especial mesmo? É, não sei por nada. Então você vê como é especial, né? Não é tão especial. Acabou de me lembrar Hangover, né? Que ótimo sinal, né? Sofia, aproveite o dia. Qual que é o tema do podcast de hoje? O tema do podcast de hoje são os melhores filmes de HQs da década. Aê, que maravilha. Mais uma que lista. Que honra. Gostei disso, não estava preparada. Mais um gênero que vamos deschavar e lembrar os grandes filmes que marcaram o gênero. Não é bem um gênero, né, cara? Mas é um gênero. Não, já se tornou um gênero. É. Mas ele que agloba tantas coisas diferentes, né? Que... Agloba coisas diferentes. Agloba? Agloba? Agloba? Agloba? Engloba. Isso também. Bruno Andrei, formado em jornalismo em 1998. Por qual universidade mesmo que você DJ não deve fazer? O que é? É reforma ortográfica, né? Eu já vi, ele tá muito familiarizado com a reforma ortográfica. E sem mais, vamos aos recados e aos e-mails da semana. Recado, só queria deixar, a gente falou semana passada que o Maicon estaria aqui hoje, mas não está. Sim, é, não quisemos. Ele já está sabendo, faremos na semana que vem, porque ele vai substituir Álvaro Campos. Sim, olha, é verdade. Estou sendo expulso por baixa qualidade técnica desse podcast. As pessoas querem que eu saia, recebo e-mails. Como é que a gente vai emprestar ele para um time aí da Turquia? Não é? Exatamente. Daqui a pouco ele volta. Vou fazer dinheiro às minhas custas, não é verdade? É, mas é isso, a vida é isso. A vida é são escolhas. E a minha, alguém escolheu por mim e me mandaram pela bula. É isso aí. Outro recado importante. Prêmio Podcast 2009. Tá, nós vamos, hora, ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos sim, ganhar. Sim. Já ganhamos. Já ganhamos. De cinema, eu acho que sim, né? Não gente, sei. Mas quando é que terminam as votações? A votação termina no dia 31 de outubro. Domingo, né? Domingo agora, 31 de outubro. Domingo agora. Então isso. Corram. Se vocês ainda não votaram, votem. Na verdade, é sábado. 31. Sábado. Sábado. Sábado. Exatamente. Corram mais ainda. É um dia menos. Corram muito. Pois é. E, mas queremos ganhar no voto popular e estamos perdendo o downloading. Isso é um absurdo. Sim. Certo? Não mas, é um absurdo, é um bom podcast, mas é um absurdo porque nós deveríamos. Exatamente. Sim. A gente não está em primeiro lugar, é um absurdo. É um absurdo, coisa. É verdade. Porque nós somos mais gatinhos. Exatamente. Que merecemos. O mundo premia os mais gatinhos. É isso aí. Sobretudo que Sofia está conosco agora. Isso agora é eu fico imaginando alguém olhando para mim e falando um gatinho. Eu votei em você, Borbis. Eu também. Exatamente. Nós temos o terceiro colocado no mundo. Olha aí. Né? Pois é. É isso aí. Outro recado, os vencedores da promoção Garoto Infernal. Que olha vai levar aí. Cinco Aê, vencedores. Parabéns. Vou levar o kit para casa. Então, muito bem, vou falar aqui o nome dos vencedores da promoção Garoto Infernal. Sim, parabéns para vocês. Parabéns para as seguintes pessoas. Edna Lima, Douglas Nassif. O Douglas é um nome curioso, cara, porque é Douglas. Douglas. Eu acho que ele dita errado, velho. É, sei lá. Aprende a escrever seu nome, Douglas. Gabriel Campelo, Larissa Gasparotto. E, finalmente, o último privilegiado a ganhar esse prêmio. O quê? Ele é mais privilegiado do que os outros? Não, é o último só. Ah, é. Pô, então expectativa, porque agora todo... Tipo, todo mundo que mandou a parada... Ai, meu Deus. Será ai, que fui Deus. Eu? Falta só o nome, não me chamou. Falta o nome, puta que pariu, caralho, velho. Então sim, o último vencedor é Davi Marques Camargo de Melo. Parabéns aí todo mundo que ganhou na sexta-feira. Agora eu entro em contato com vocês por e-mail, ok? Fãs de Lua Nova, Twilight, essas coisas, fiquem espertos domingo no Judão. Só isso que eu vou falar. Que maravilha, você... Só isso que eu vou falar. Só isso você vai falar? Só isso que eu vou falar. Quanto mistério. Lembrando que Kristen Stewart e Taylor Lautner... estarão aqui no domingo. Eu não falei nada. Era essa a surpresa. Eu não falei nada. Não, é porque eu não tô. Não, acesso, mas. Eu não, não, não falei nada. Tá na internet? Tá na internet já. Eu não falei nada. Bobs, que mistério é esse, Bobs? Eu falei que eu não falei nada. Então tá bom. Então beleza. Façamos assim. Se você, por acaso, entrevistá-los, o que eu estou dizendo que vai acontecer. Exatamente. Né? Porque não sai da sua boca. Não, quem sabe eu vou... Não fui eu que assinei contrato com porra nenhuma. Quem sabe eu vá filmá-los? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe você faça sexo com eles? Pois é. Quem sabe? Quem sabe? Mas quem sabe? Se isso acontecer, você fala bem de mim. Pode pra deixar. Você fala que eu sou legal, que eu sou cheiroso. Eu, não é verdade. Você é meu amigo, você pode mentir por mim. Não, você... Eu... Ah, mulher. Ah, meu querido. Pode deixar. Eles deram um abraço. Sim. E eu vi a azeitoria. Aliás, tá todo mundo pedindo. Você pedindo pra menininha e a Carol pedindo pro... Taylor Lautner. Pro Lobinho, né? Pro Lobinho. O famoso Lobinho. É, pois é. Tamo junto, então. É, último recado, lembrando que no final desse podcast você ouve o JCast. E eu não falei semana passada, eu queria lembrar que o endereço do blog do JC é www.blogdojc.com.br. Certo? E vote no blog do JC também, no primeiro podcast. Exatamente. Que concorre em outra categoria. Variedades, né? Não, variedades. Não, vota não. Concentra na gente. Não, vota nos dois. A gente não perde voto por votarem nele. Então, se for votar em um só, vota na gente, né? Se for votar em dois... Então tá bom. Mas votem no nosso podcast, exatamente. Por favor. Sofia, peça o voto de um modo mais charmoso se você conseguir, por favor. Queridos, gostaria de pedir a vocês que dessem um tempinho das suas vidas para votar no nosso podcast. A gente se dedica tanto, se empenha tanto. Então é isso, por favor, muito obrigada pelo seu voto. Lembrando que o e-mail desse podcast é podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como essas pessoas aqui. Rafael Matiz de Moraes. E aí, Ondei, Léo, Álvaro, Borbes e também agora Sofia. Oba! Olha só, o Borbes participou de 10 podcasts. Aí, em meu nome. Exatamente. Aí, falaram dele, tá ligado? Você vê a diferença, né? A Sofia participou de um e já tá lá. No primeiro e-mail ainda, né? Tipo, o último, assim. É impressionante. Finalmente, vocês colocaram uma voz feminina permanente no podcast. Tava passando da que hora. Que isso, e o Léo? É verdade. Segundo, parabéns para o Maicon por ser o sexto integrante do podcast por um dia, apesar de achar que o Borelli era mais merecedor. Também acho. Também acho. Mas a gente é maluco. O Borelli tem nosso amor. Esse rapaz tem só nosso senso de justiça, porque ele fez um negócio legal. Aí ele diz que concorda comigo que a Flora era de dar medo, a Flora de A Favorita. E... mas tem um tipo de mulher que me dá medo em filmes, são as traídas vingativas, como do filme Ela é o Diabo. She Devil, vocês conhecem? É, essa é aquele... É, essa Leo que falou. Eu tô falando. Ah, é, já falamos desse filme, amigão. É. Só que ele não falou o nome, porque não lembrava. Não, eu não lembrava. Aliás, agradeço a todo mundo que botou nos comentários, gente, me mandaram, né, no Twitter. O Nerd Master comentou lá também. Exatamente. Muito obrigado a todos. É... pergunta, quando vai ser o videocast ou vai ficar só uma promessa? Aguarde, meu amigo. E por último, a Globo vai exibir Borat na tela quente... Então anunciando como um filme adolescente, imaginem a quantidade de cortes. Cara, eu assisti alguns trechos, cortaram coisa pra caramba, velho. Cortaram e dublado mesmo. É foda, né, cara? Mas olha, vou te falar coisa, colocaram uma cena ali pesada também, só com as tarjinhas pretas. Eu vi isso. Eu achei pelo menos, ó... A cena deles tretando na cama, né, dos dois pelados. Essa cena já existia no filme, beleza? Então não cortaram. Não, a cena passou. É. Tá. As tardes também já existiam no já filme. Já existiam no filme. Não, as lógico. Tardes, lógico. O quê? Então quando você eles uma versão quando eles estão tretando no... na cama. Os dois pelados na cama? Sim. Não tem tarja nenhuma, velho. Tem sim. No Morá vem até o joelho dele. Tem sim, cara. É uma piada, inclusive. Quer dizer, acho que é uma piada. Saúde. É, esperando uma piada. Senão, minha autoconfiança. Não, peraí. O apelido é a sintonia. Tem tarja no Borá, mas no no gordinho lá, não tem. No gordinho, né? Me senti magrelo agora. O saco dele é esfregado na tela o tempo todo. Não tem porque não tem como colocar, né? A barriga dele vai até o joelho. É demais, né, cara? O cara pode ficar peladão de buenas. Exatamente. Mas deixa eu falar, obrigada, Rafael, viu? Gostei que você... gostou da minha participação. Isso. Que beleza, hein? Gustavo Shelby, 26 anos. Saudações, time do podcast. Meu nome é Gustavo Shelby. Não entendeu? Cinéfilo e roteirista. Esse é o primeiro e-mail que eu mando e vou começar reclamando. Vou achar uma tremenda sacanagem se a Sofia Reis participar novamente do próximo podcast. E tenho certeza que todos os fãs do gênero masculino, exceto um, vão concordar comigo. Calma, eu explico. Ninguém comentou dela participar do podcast Onde Estaria o Quinto Elemento. Se por acaso eu soubesse que existia uma remota possibilidade disso acontecer, teria feito um curta-metragem da minha avó imitando Clint Eastwood. Boa, moleque. Boa. Mas no caso da Sofia participar do podcast, essa semana eu sou da ideia que ela tinha que entrar pro time de vez. Todo mundo já percebeu que está faltando uma mulher aí dentro e blá, blá, blá, blá, blá. Ai, gente, obrigada. Tô tão feliz. Pô, ainda tem tempo, né? Manda esse vídeo aí da sua avó. Manda, vamos ver. Dependendo da qualidade do vídeo, a gente te chama aqui pra participar de um podcast. Faz um extra, né? Se a avó for jeitosinha, né? Aí ele fala que queria que a gente fizesse 2 horas e meia de podcast, ou faz 2 por semana de 1 hora e meia, Fácil, né? Fácil. É. Aí, enfim, ele elogia nosso podcast, ele deu muita risada com a nossa teoria do que o Peter Pan é um cocainômano. Enfim, ele ficou elogiando a gente muito aqui, a gente é muito foda mesmo, né, cara? Sim. Como que é? É o nosso querido Gustavo Shelby. Gustavo, muito obrigado de novo. Tá, valeu, e ele Gustavo. Só finaliza dizendo... um abraço a todos, um beijo pra Sofia se ela estiver por aí. Beijo, e quero Gustavo. Que ela mande um abraço pro Nando. Ei. Pai, um abraço. Sofia, manda o Nando se fuder. Não, o Nando é o pai. É, cara. Eu achei que o Nando fosse um amigo também. Ela chegou melhor que eu. Caralho, que merda! Eu também achei isso. Porque com Chuck Norris e Nando Reis, os ruivos vão dominar o mundo, segundo ele. Pensei que o Nando fosse um amigo. Eu também achei a mesma coisa. Eu falei, aí pronto, vai começar. Mas eu também. Ela mandou bem. Ela falou. Oi, gente. Nando é meu paizinho. Esquece, desculpa, desculpa. Suas ligações artísticas. Não, não. É. Vamos lá, Angélica Hellish e Marcos Noriega do Guarujá. Eles são os caras que fazem o Masmorra Cast, que concorre com a gente no primeiro podcast. Olá, Bruno Ondei, Álvaro Campos, Léo Miranda e Thiago Borbes. Acho que ele não entendeu que você tá aqui ainda, Sofia. Tudo bem, Angélica e Marcos. Beijo. Espero não ter esquecido de ninguém. É, esqueceu. Que surpresa deliciosa escutar o podcast que vocês estão produzindo. Parabéns! Um dos nossos colaboradores, o Marcelo Tavares, havia comentado comigo que escutava vocês e achava bem legal. Disse que quando eu tivesse um tempo de escutar, eu iria ouvir. Porém, o tempo passou, eu esqueci, as correrias sempre atrapalham um pouco. Agora, na época do primeiro podcast, resolvi baixar alguns e para mim foi um grande prazer saber que existe um podcast como o de vocês. Divertido, dinâmico e com excelentes dicas de cinema. Caramba, já escutei quase todos e para nós é totalmente merecido que estejam no primeiríssimo lugar na categoria Cinema TV. É uma isso aí, então. Para nós mesmos. Aú! Aú! E todo mundo que votou. Qual que é o podcast deles? Masmorra Cast. Então, acho que todo mundo que votou numa Masmorra Cast pode mudar o seu voto pra nós. Até eles acham a gente melhor, olha só. Não, mas ouçam os caras, vamos fazer justiça. Tão legal. Eles elogiaram tanto, gente. Disseram que estão na comunidade no Orkut e tudo. Enfim, eu não ouvi ainda o Masmorra Cast, mas o e-mail da Angélica e do Marcos. Fair Play. Muito simpático, né? Mas, por favor, você que nos ouve, ouça. Ouça? Claro que sim. Não, claro. Eu já baixei, vou jogar hoje no meu iPhone e vou sair daqui eu escutando. É, eu não vou não, mas vou dizer que eu fiz isso. Porque é só uma questão de agradecimento. Isso. Obrigado aí, um beijo pra você, Angélica. Um abraço, Marcos, e vice-versa. Mas votem na gente. E aí, vamos então falar dos melhores filmes de HQs da década. Por favor. We'll be right back. Muito bem. É, a nossa mecânica todo mundo conhece, a Sofia não conhece, nunca esteve aqui num podcast de listas, mas é... Cada um levanta uma bola e a gente vai comentando, exatamente, e criticando. Sempre que a gente quer romariar, não deu tempo de fazer pauta. É. A gente faz uma lista de cinco cada um e a gente dá uma enroladinha. Ainda é, mais super-heróis, que vai ser uma super diferente de oito. Citado. É. Se alguém botar X-Men Origins aqui, eu juro que eu saio correndo, hein? E o Álvaro agora com sua cabeça. Quem começa, Sofia, Wolverine, porque é iniciante? Sei. Eu começo e vou logo mandando um filme que eu tenho certeza que o Bruno vai concordar comigo. Marcas da Violência? Marcas da Violência, exatamente. Viggo Mortensen. Isso aí, demais. Muito cara, Aragorn. Exatamente, eu não sabia. Passo quando ele largo. Falou, a gente estava conversando, ele falou... filme é de HQ? É, sim. É, como é que chama o olha HQ? Olha só. É History of Violence, é o HQ, cara. É uma graphic novel de um cara chamado John Wagner e Vince Locke, é quem desenha, né? Foi lançado em 97 e saiu pela Vertigo, que é um selo da DC Comics. Exatamente. É um selo adulto. É meio desconhecido. É, né? Bem desconhecido. Bem desconhecido. E eu acho que o filme é pra gente começar a falar, porque não é a adaptação normal de HQ, né, exatamente, cara? Normalmente são heróis. Exatamente. E não é o caso, né? É um filmaço, né? É um filmaço, cara. É muito bem feito. O roteiro é muito bom, é muito bem filmado, assim. Apesar de não resgatar essa visualidade dos quadrinhos, né? Assim, é muito bem filmado e realmente... Eu não sei, é violento, né? Obviamente, Marcas da Violência, veja bem. Mas é pesado e é muito bem amarrado o filme, né? Os personagens são muito bons, são bem construídos, enfim, eu acho um filmaço. A cena mais violenta do filme é a cena de sexo, né? Na verdade, né, cara? A da escada, né? Porque é muito boa aquela cena, a cena de sexo mais legais que eu já vi no cinema. Assim. Porque não é aquela coisa... Eles usaram dublês pra cena. Ah, é? E o dublê falou assim... Tipo, quando o diretor falou pra ele, pô, a gente precisa de você pra uma cena de sexo, o cara, pô, como assim, né, mano? cara, já usa dublês, assim. Mas muito legal, assim, é verdade, essa cena é muito bonita, até porque geralmente as pessoas fazem uma cena de sexo, parece um comercial de lençol, exatamente, né? É uma cena visceral, é real, loucura, assim, né, aquela coisa, e não é, né, gente, sexo não é assim, né, veja bem. Não? Não? Eu tô fazendo errado até hoje? Aquela cena acho que é por isso forte. Que não tá dando certo. Aquela cena é muito boa mesmo, bem lembrado. O Marcas da Violência tem uma coisa curiosa que, além de ser um filme que não é um filme típico de HQ, ele não é um filme típico do David Cronenberg, que é o diretor, né, cara? Que é o cara que dirigiu A Mosca, por exemplo, né? Sim. E Citizens, que é um filme bem legal, inclusive, de 99. O Scanners, Videodrome, então ele sempre teve esse lance pelo bizarro, né? Esse fetiche pelo bizarro. Assim. Fetiche pelo bizarro. É, e é mesmo. E esse filme é um filme um pouco mais normal dele, assim, apesar de tratar de temas porque é bem assim, é uma história bizarra, né? Que não é muito... tem a ver muito com o cotidiano, com a vida real, mas é isso que é o mais legal, né? Assim, é uma abordagem bem diferente, assim, mas num estilo cotidiano, vida real. É. Total. Qual que é a história do Marcas da Violência? Quem que pode explicar? Eu? Vamos lá. Caramba, pior que é verdade. Vai, eu explico aí, Bruno. O Viggo Mortensen é um cara, né? Um pai de família tal, que tem um bar numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, pacata e tal. E um dia, uns caras vão assaltar. Primeiro que começa o filme com uma cena de assalto ultra violenta com esses dois personagens. Aí eles vão assaltar o bar do cara e o cara mata os dois bandidos, né? Numa atuação mega heróica, assim. E ele vira um herói na cidade. Começam a ter umas transmissões televisivas falando que ele é um herói da cidade, exatamente, e tudo mais. Então. E a gente percebe uma certa resistência nele dele. Ficar aparecendo, né? Porque aí começa a surgir uma suspeita de que ele teria um passado... escuso, assim. E é meio isso, né? Tentar descobrir quem que é esse cara, no caso, o Tom Stahl. Bom, o filme tem elenco, além do Viggo Mortensen, é Maria Bello, o Ed Harris e o William Hurt, cara, que faz uma cena. E por essa cena, ele foi indicado pro Oscar. É muito louco isso, ou né? Ou seja, vê a intensidade do negócio, não, né? Não é pouca dele coisa, é impressionante, não, cara. Ele entra em cena, ele rouba o filme, assim. É muito louco. E o que é curioso é que o papel do Viggo Mortensen ia ser feito pelo Harrison Ford primeiro. Ele desistiu. Aí ia ser o Thomas Jane, também conhecido como Justiceiro. Também desistiu. Nossa, que bom, né? Mas, olha, sensacional a escolha dele. Eu achei muito bom. Ele tá muito bem no papel, tá, assim, o negócio. E totalmente diferente do que ele fez... sei lá, depois, não sei, porque bem desassociado dos outros trabalhos dele, eu achei bem bacana. Vamos mais algumas curiosidades sobre esse filme. Ele foi o último filme de um grande estúdio de Hollywood a sair em VHS. Olha só. Olha, sério? Nossa. Que beleza. Ele foi proibido na Rússia. Não, brincadeira. boa. E tem uma cena de... Informações sempre pertinentes. E tem uma cena de tiroteio entre o Ed Harris e o Viggo Mortensen. E o Viggo Mortensen não conseguia gravar porque ele não parava de rir. E o diretor não conseguia entender por quê, assim. Cara. E o Ed Harris estava atrás de uma mesa, ou de alguma coisa, uma parada. E aí ele foi ver, o Ed Harris tinha tirado as calças, velho. E tava de cueca, só pra sacanear o Viggo Mortensen. Cara, e eu vou falar uma coisa, isso aí. Eu vou falar como atriz agora. É muito difícil quando você tem um ataque de riso numa cena, pra você parar de rir. Não há Cristo que faça você parar de rir. E aí você começa a ficar, né, encabulado. Você fala, porra, tem 70 pessoas aqui esperando eu parar de rir pra filmar a cena, né? E aí fudeu, né? Que aí você já ri ainda mais, né? É realmente complicado. Viggo, tô com você, meu. A gente aqui se esforça pra rir, né? É, às vezes é complicado. Todo final de podcast dá R$50 pro Borb. Não deixa sozinho. O filme foi indicado ao Oscar de ator, como eu falei, pro William Hurt. Também foi indicado a melhor roteiro, chegou a ser indicado a Palma de Ouro em Cannes, mas não levou. É um filmaço, recomendo demais, uma adaptação de HQ que não é tão comum assim. Exatamente. E é legal só reforçando o porquê que a Escolha da Sofia é tão boa, porque é de uma graphic novel, né, cara? Porque, assim, sempre há um preconceito com quadrinhos em si. É legal explicar também pra galera que uma graphic novel é... o estilo graphic novel é uma criação do Will Eisner, que é uma tentativa de transformar, aproximar quadrinhos mais ainda da literatura. Então é como se fosse quadrinhos de alta... De alto nível? Alto nível com textos, teoricamente, de alta de literatura séria, com artistas mais... Então, tem uma pegada mais artística do comercial. Exatamente, é o que eu ia falar. É uma história fechada em si mesmo, é como para ser uma obra em si. E aí você tem uma série de produções em quadrinhos que rivalizam com a literatura tradicional e que justamente quebram com esse paradigma de que tudo quadrinho, todo quadrinho é comercial, é chato, é pop, blá blá blá. Nossa, explicação perfeita e sensacional, parabéns. Pô, obrigado. Nossa, com que desenvoltura? Que loucura. Estrelinha. Mãe, você ouviu? Muito bom, parabéns. Alô, mãe. Eu, por exemplo, cara, eu não consigo acompanhar séries de HQ, séries mensais e tal. Não dá, cara. E especialmente o graphic novel é uma ótima opção pra quem quer se iniciar em quadrinhos. Exatamente. E que você vai e compra um álbum lá, cara. Primeiro que normalmente são coisas legais que saem nesse formato. E você lê de uma vez só, né? É uma história só. Precisa ficar comprando 18 títulos pra seguir uma saga. Né? O único problema das graphic novels é que no Brasil elas saem muito caras. É verdade. Exatamente. Geralmente um gibi, assim, bacana, tal, você vai pagar R$30, R$40. Que é o preço barato, de um bom, né, livro, na verdade. Não, mas... Um barato, R$30, R$40 é barato. Porque se você levar em conta... Você pega o Watchmen, tipo, tá R$99, né? Não, exatamente. Mas aí é outra parada que é super hypada e blá, blá, blá. Mas nem tanto, cara. Tipo, Valsa com Barship, por exemplo, era, acho que R$58, tá ligado? E não era hype nenhum, assim. Ah, mas é o preço de um bom mas livro. Mas o Watchmen, essa versão cara, é a... Encadernada completa, cheia de coisas. Você não compra, você não compra o Rubem Fonseca, você não compra o Saramago, mais barato que isso. É verdade. E entre o Saramago e o Watchmen, fique com o Watchmen, é óbvio. Não, o Saramago. Controvérsia! Então tá, já que falamos tão sério de HQs agora, eu vou partir pro pop mesmo. Homem de Ferro. Maravilha, garoto. Que é o melhor filme de HQs já produzido na história do universo. É bom porque eles não ficam, né, tentando idolatrar muito o herói, né? Já tem aquela figura e colocaram o Robert Downey Jr., que não é um cara assim. Mas é o personagem, ele. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Assim, que eles não tentaram mudar ou fazer uma coisa mais carismática, não sei o quê. Eles pegaram isso mesmo do personagem e colocaram o Robert Downey Jr., que é um cara que não é um fodão, assim, um bonitão, qualquer, um cara que tem sérios problemas de álcool, como todo mundo sabe, não sei o que. Que é reconhecidamente mais ator do que celebridade, né? O cara ficou foda. Quando anunciaram o Robert Downey Jr., né? Eu falei, é o Tony Stark. Sim, não, cara, existe dúvidas. Era perfeito. Aliás, se aquela cena final do filme, quando ele assume que ele é o Homem de Ferro, cara, eu vejo o Robert Downey Jr. Sabe quando ele ganhou o papel que ele falou? É, aquilo, tipo, é aquele momento que acho que filmaram já. Foi a primeira cena que fizeram. Eu sou Homem de Ferro. E Itaíbra saiu dois, né? Vai sair o dois em 30 de abril do ano que vem. Pelo menos aqui no Brasil, que eu acho que lá sai um pouquinho mais tarde. O que é interessante. Eu já vi uns trailers no Judão. Fazendo uns trailers? Não, saiu um, né? Só um? E nem saiu várias vezes. É, não, assim, o trailer, na verdade, saiu lá na Comic Con e só. O que você viu foi vazado. E o que você viu foram os vídeos da galera no set de filmagens do filme. É verdade. Eu não acho, que nem o Borbs falou, o melhor filme de HQ da história e tal. Mas realmente, a escolha do. Talvez o. É que eu acho o personagem mais bem representado. É que eu acho que é o melhor filme. É um super-herói de verdade. É um super-herói com defeitos de caráter, que eu acho que é o principal nessa história de super-herói, inclusive. Porque, por isso que eu não suporto o Super-Homem. Esse é o principal motivo. E, cara. Mas até aí o ótimo é melhor. Nessa coisa da corrupção. Filme? Não, como filme? Da corruptela do herói. Calma, como filme? Eu não sei, não vou entrar nessa. Então, não, eu tô falando de filme ainda. Eu gosto de polêmica, né? Vou regar. Eu acho que essa questão que o Bruno colocou muito bem, assim, de ser muito bem representado, né, Tony Stark. Eu acho que isso que fez o filme. É, total. Cara, foi tão incrível ele ali naquele papel. Ele fez o filme, ele roubou a cena, ele é mais importante que qualquer coisa. Ele, aquela o diretor... primeira cena dele com os militares, ele zoando, né? Vindo em si. Aquilo lá, meu, fora que assim, né, a trilha sonora de Black Sabbath, ACDC, um negócio. É, assim, genial. Se eu queria ir no cinema só pra ver aquela cena do Robert Downey Jr. tomando um uísque e ouvindo esse DC. Não, e o cara pede pra tirar uma foto, né? Show Gang Signs. Não, mas assim. Uma coisa que define um bom filme de super-herói HQ pra mim é quando eu tenho vontade de ser aquilo lá. De fazer aquilo. Isso, e o meu, eu saí do cinema querendo arranjar dinheiro pra você, é genial. Não, todo qualquer não. Ah, sim, tá. Tipo, amigo. Não é assim, não, mas é sério. Tipo, dá puta vontade, é um filme empolgante, o diretor, o que ele conseguiu fazer, o roteiro, é um filme que tem origem e já mostra o super-herói. Sim. Cara, é muito, muito Eu não forte. Gosto muito do clímax do Homem de Ferro. Eu acho que fica devendo um pouco, assim. Aquela também, tô contigo. Eu acho meio fraco. Eu ia falar assim. Que em termos de roteiro também, eu acho meio... É, eu gosto do filme inteiro, assim, até o clímax. Eu acho que tem cenas... A cena que ele foge, por exemplo, com a Mach 1 ainda, é muito mais empolgante do que o clímax do filme, que é a luta dele com o... Mas é bom. Mas pra mim, esse filme não necessariamente tem um clímax, assim. Eu acho que o clímax mesmo é eu virei o Homem de Ferro e agora... É um puta caralho também. Eu acho que também tem méritos, porque não, é um filme de super-herói que não gerou tanta expectativa quanto um Batman, com um Super-Homem da vida. Até porque o Homem de Ferro não é um personagem assim tão popular. É um personagem, eu não diria menor, mas é um personagem menos nobre da Marvel Comics. Mesmo. Exatamente. É. Ele seria, há 5 anos atrás, sei lá, a 10ª opção de personagem da franquia pra fazer um filme. Eu só fui conhecer o Homem de Ferro depois do filme. E o Homem de Ferro, assim, como roteiro, como histórias, tem histórias muito fracas. Sim. E quando o Homem de Ferro virou hypado por causa do filme, um monte de jornalista foi procurar histórias do Homem de Ferro pra fazer um perfilzinho. E as histórias do Homem de Ferro são muito fracas. A melhor história do Homem de Ferro até hoje é quando ele se pega o alcoólatra, que é de 80 e... É o demônio na garrafa, exatamente. Eu lembro do meu pai me levando num sebo, numa esbiteria, comprando essa história com 8 anos de tempo. Eu comprei agora na Fast Comics, que eu também nunca tinha lido, inclusive. E é legal, exatamente. Ainda não. É boa, cara. Não, mas eu sei, a história, tá até falando que o segundo filme ia ter esse arco, mas não, aí começou já a papagaiada de não, porque, né, um personagem alcoólatra. E agora a Disney comprou a marca. É, exatamente. Aí ia dar uma... E, não, mas o John Favreau falou também que é uma história que não caberia num filme só. Então, talvez vai mais pra frente. Tudo bem. Faz dois já. Faz igual o que o Hilda Tarantino. Faz um, corta no meio, pronto. Eu quero insistir num papo cabeça de quadris, então eu tenho aqui uma escolha também não usual. Old Boy. Old Boy, no mangá, né? Exatamente, Chan-wook Park, 2003, baseado no mangá de... Calma, concentra, Alvinho, e vambora. Nobuaki Minishige. De novo. Nobuaki Minishige. Minishige. Falta Marimu nessas horas, né, cara? Nobuaki Minishige. Minishige. Ou Minishige, sei lá como. Seria honesto, eu nunca li esse mangá. Meningite. Eu seria honesto, nunca li esse mangá. Eu ri todo mundo, né? Eu garanto as piadas, todo mundo. O Bog já sabe, trabalhei, ele recebe R$50. E aí... Na real, a gente tem um arquivo que é a risada do Borges. A gente cola sempre depois de cada piada. São risadas muito diferentes. A gente tem vários tipos. Porque a gente não tinha dinheiro pra aquela... da bateria. Mas o... Eu queria falar um pouquinho de mangá também, porque, na verdade, o universo dos quadrinhos vai muito além do Marvel e da DC, que é o que o brasileiro mais ou menos conhece, além de Mario Sousa. Sim, né? Sim. Porque o mangá pro japonês... A gente já esgotou esse assunto com a Marimun aqui naquela sim. vez, né? Mas o mangá pro japonês é a telenovela do japonês. O mangá tá pro japonês como a novela tá para o brasileiro e o cinema para o americano. Lá não tem distinção de idade quem lê mangá. Isso é surreal, isso tem uma produção literária bizarra, de boa. Eu não era fã de mangá, bizarra comecei... de boa e bizarra de bizarra. Bizarra de bizarra também, é sensacional. Eu não gostava de mangá, eu fui viciado... Tô me tornando viciado por causa da influência de um amigo meu, Fernando Caruso, lá do Rio e tal, que lê pra caralho. E aí eu comprei o chamado Gantz. E é surreal, porque o japonês, ele não segue a mesma ordem da narrativa ocidental. Ele tá cagando pra explicar a origem do personagem, ele tá cagando pra deixar claro o que tá acontecendo. Ele tem uma narrativa mais lenta e é bem mais surreal. Por exemplo, quem se amarra em Lost, por exemplo, lembrava muito, assim. Porque Lost é uma narrativa que não tá fechada em si nunca. Ele é bom porque sim, tem um monte de ponta solta e você fica desesperado. Cara, o que tá acontecendo? Flash forwards. Exatamente. E o japonês tá lá na frente em mangá fazendo isso há séculos, cara. E é bom pra caralho. E não tem freio de mão puxado, assim. Tem sexo sim. pra cacete, tem as coisas mais absurdas. Eles escrevem ali, é literatura pra adulto. Então, acho que é muito natural que tenha saído um filme tão foda quanto o Old Boy também. Vocês vão deixar falando sozinho aqui meia hora. Não, tá bem, obrigado. Álvaro está com uma desenvoltura impressionante. Você falou que não temos dinheiro, eu só queria mostrar isso. Ah, moleque! Sonoplasta! Sonoplasta das massas, né? Mas Old Boy, cara, eu lembro quando eu vi esse filme no cinema, bicho. Ele vai num crescendo de tensão, assim. Sim. A gente não vai falar o final aqui, que é um filme maravilhoso, que quem não viu tem muito o que assistir. E nossa. A Sofia e Léo levantaram os dedos. Tava quietinha aqui, que eu não vi. E quando você vai, a trama vai se desenrolando e começa a chegar naquele final inevitável que você não quer que chegue ali, né, cara? Exato. Só que ele vai caminhando pra lá e você fala, não, não, não! E vai, né, cara? Porque é isso, justamente. É isso. O mangá não tem freio, tá ligado? Exatamente. E é um filme coreano, né, um filme japonês, e adaptou perfeitamente esse clima. Eu não sei se é do mangá, porque eu não li esse mangá Old Boy, mas é o clima dos mangás, né? Exatamente. É. E vai ter um remake americano com Will Smith. E Steven Spielberg promete dirigindo. Você começa a imaginar como vai ficar. Não, Spielberg dirigindo. É. Não tem condições Spielberg dirigindo. Cara, o Spielberg sempre dá um final feliz pras coisas. Ah, então, se esse final... Ah, vai ser uma coisa bonita. Não, falando. Caralho, esse final não tem nada a ver com o Spielberg. Agora lembrei. Nada a ver. E vale também lembrar aquela cena capital que ele, com um martelo, sozinho, ele espanca 30 pessoas, no mínimo, num plano sequência absurdo, né? Que não tem corte, o cara vai num corredor absurdo. E é meio não de lado, né? Eles passam, tipo exatamente. Um Double Dragon, assim. É, 2D, total, aí, pá. E ele vai espancando 30 caras no martelo, não tem corte. E não sei como fizeram aquilo. Mesmo. Eu já parei aqui, pô, como fizeram? É, sai pra uma cara, cena. Cara, Old Boy é um filme que é impossível cara, você assistir. Onde? Foi filmado na China, é isso? Na Coreia. Foi Coreia. Bom... Oriental tem aos montes, então você deixa os caras morrerem de verdade. Você bate nele de verdade com um martelo. É por isso que é tão realista. Não precisa refilmar, não precisa de retoque, efeitos especiais, nada. Você enfilera 30 negros e pronto, martela a cabeça deles. Depois você não tem desconto lá no Xing Ling da Paulista, você sabe por quê. Fica mandando essa. Comeu uma lula gostosa. Comeu um yakisoba estragadinho. Gostoso. Ótima escolha, Álvaro. Obrigado. Tô ganhando estrelinha de todo mundo. Vamos lá, Léo. Bom, o meu filme, não sei se é tão polêmico assim quanto o de vocês, nem tão artístico, Watchmen. Maravilhoso. Como não é polêmico que não é artístico? É polêmico e artístico. Como assim? É, já errei assim? Porra. Todo mundo viu? Você assistiu Watchmen? Não assisti Watchmen. Então, o Watchmen, eu assisti já acho que umas 5 vezes. Nossa. E ultimamente tem uma pulga atrás da minha orelha em relação ao filme. Até porque o primeiro podcast que eu gravei junto com o Day foi sobre o Watchmen. Ouça aí, eles são 49, 48. Né? 48. E fascinadaço com aquilo e tal, não sei o que, mega vislumbrado. Hoje em dia eu tenho uma certa bronca, assim, que ele ficou com barriga nas cenas de ação. É um filme que hoje em dia eu acho as cenas de ação muito bonitas, aquelas coisas, dariam ótimos posters, como deram, né? Tipo, fizeram milhares de posters com imagens do filme. Mas pro filme em si... É, os caras estão muito poderosos, tá com uma coisa muito exagerada. Slow motion! É, muito slow motion. Mas exatamente. É uma coisa do Zack Snyder, né, é, do visionário diretor de 300. Exatamente. Visionário diretor de 300. O Zack Snyder pode não ser um visionário, né? O Zack Snyder, pra quem não sabe, é quem dirigiu o Watchmen. Sim. E também dirigiu 300. Só que ele tem uma capacidade de pegar uma coisa, pô, ele fez isso em 300. Sim. De uma forma brilhante, e depois também o Watchmen, e são visuais opostos quase, assim. Completamente. Né? Muito. Sim. Diferente um do outro, assim. Sim, um era todo sépia e o outro todo colorido, mais colorido, né? E tal. Eu acho, visualmente, o Watchmen foi o filme que mais me embasbacou esse ano, sem sombra de dúvida, sim, visualmente falando. Tá? O começo do Watchmen, a vinheta de abertura do Watchmen com a música do Bob Dylan tocando. É linda. É o lindo. Melhor filme de super-heróis feito. A aquela abertura. Do Watchmen. É incrível. Só aquilo já é basta. Incrível, cara. É muito. Porra. O melhor? Não. Óbvio, tô dando exagero. A abertura do Watchmen é uma coisa que vale um filme inteiro, entendeu? É, entendi, realmente entendi. Vale. E sei lá, eu como adaptação, eu acho que ele conseguiu evoluir alguns pontos de uma história em quadrinhos que era brilhante, né? Das melhores já escritas. E eu também gosto muito do Watchmen. Então, ultimamente, assim, eu tenho gostado um pouco menos, mas ainda assim ele caiu no meu conceito de 10 para 9,5. Eu preciso ver numa televisão, assim. Pronto. Eu queria ver, sabe o quê? Eu vi no cinema duas vezes. O que eu quero ver, na verdade, em é a Blu-ray. Edição em Blu-ray e a edição completa. Exatamente. Que inclui... Os contos do Cavaleiro Negro no meio do filme. Ah, moleque bom. Se bem que eu aluguei o conto então, do Cavaleiro, eu achei uma bosta. Separado também. Não, tudo bem, pode ser uma bosta como história. Eu tenho, eu comprei, não assisti ainda. Eu conto do Cavaleiro Negro, talvez junto do filme, fique foda. Aí talvez. Seria a visão, literalmente, então, do Então, eu do assisti a versão estendida, que não é mas mesma não com os contos do Cavaleiro Negro. É, que tem... É uma com meia hora a mais. Exatamente, assim. Porque saiu o DVD com o filme normal do cinema... A dupla fodida com a estendida que não saiu no Brasil, isso é bom lembrar. Uhum, mas eu assisti na Argentina. Tudo bem? E vai sair agora, no final do ano, essa versão mais completa que vem com o Contra o Negro tudo junto. Vai sair? Vai. No Brasil? Aí eu não sei. Ah, acho que não. Eu vi anunciado lá fora. Que DVD no Brasil também. Sim. É foda, né? Talvez o nosso amigo JC em breve dê notícias sobre isso. Talvez, JC. Tá aí uma dica de pauta pra você, meu amigo. Exatamente. Vamos lá, mais um, o meu agora? E tem o podcast todo sobre o Watchmen. Vocês fizeram... Sim, edição 48. Sim, ouça 48, mais lá, cara. Vou ficar repetindo aqui, né? Nos repetindo. Nos repetindo. Tirou esse filho desse mais linha. Uma vez. Eu queria te falar sobre anti-herói americano. Opa! American Splendor, 2003. É baseado? Baseado em HQ. Total. Eu vi o DVD lá em casa, falei, não deve ser. Nem pensei, nem sabia. American que era. Splendor. Você viu o filme? Vi, eu tenho o DVD, só que eu não sabia que era baseado em HQ. Pô, mas o filme é sobre isso. É sobre, não, o eu filme sei que é sobre... sobre o filme ser baseado em HQ. É, basicamente. Não sou um filme. Metalinguístico é um falhei, filme. Falhei, falhei. Ela tem uma HQ sobre o filme. Ah, que é citada no próprio filme. É minha lembro. Experiência fazendo o filme. O filme, E eles tiram uma graphic novel sobre isso. Então tinha uma HQ, aí fizeram um filme falando sobre como fazer um filme de HQ, e aí foi feito uma HQ sobre um filme que fala de... Ele é um ator... Ele é um... Fudeu. Calma, vou explicar. Entrou em looping aqui, mas... travei. Como é que você travou? Tela azul. Não, gostei da interpretação, gostei da interpretação. Não, é porque é um autor super autoral, então ele conta a vida dele em todas as HQs dele. Então, é a trajetória pessoal do autor. Então, assim, o roteiro vai passando por várias HQs que ele fez. Só que aí o processo do filme durou, sei lá, 6 meses, 1 ano em negociação. E nesse processo ele foi fazendo uma HQ com as experiências dele de ser protagonista real ou inspirador de um filme. Eu não consigo imaginar um filme mais difícil de explicar o que é sem você ver, assim. Você precisa assistir o filme pra entender o que é exatamente. Exatamente. Mas, basicamente, ele conta a história do Harvey Pekar, que é um roteirista de quadrinhos. Sim. Que era meio da turma do Crumb, né? Exatamente. Na década de 70. Que, cara, essa galera revolucionou de verdade o modo de se fazer quadrinho, né? Esse quadrinho adulto sobre a vida cotidiana, essa coisa... Não existia exatamente. Não existia. E essa coisa, cara, eu não conheço esse cara, mas o Crumb é algo que você, por mais careta que esteja... Você começa a ler Crumb e parece que você tomou 5 ácidos de uma vez. É assim. Muito legal, né? É muito legal, bacana. Mas é uma viagem absurda, assim, extremamente pornográfico, cara. Extremamente pornográfico. É. Meu irmão de 13 anos ganhou, adorou. Não, tem uma coisa muito absurda, um gibi que eu li dele, que ele O Crumby, né, que ele se autodesenha também, ele conhece uma mina que é gigante, assim, que ela é super alta, e ele sempre... Ele é meio Woody Allen, sabe? Ele faz ele baixinho, tipo, com baixa autoestima e tudo mais. E aí ele vai comer ela e entra dentro dela, e aí ele fica galopando nela enquanto aperta o clitóris dela, sabe? Ele aperta o clitóris dela e ela dá um pulo. Aí ele, tipo, vai direcionando aquilo, sabe? Ah, eu consigo passear pela cidade agora sem esforço, sabe? E ele lá dentro, só a cabeça de fora e a mãozinha beliscando a parada. É surreal o negócio, cara. É muito louco. É muito legal, cara. E se você for em, na, tipo, são livrarias grandes, você acha vários vários álbuns do Crumby em pessoas acessíveis até, assim. O que você acha? Todos os meus eu achei em sebo, cara. Tem. É muito bom, cara. É muito bom, muito perfeito. Agora, o American Splendor, que é a série do Harvey Packer que originou o filme, eu nunca vi no Brasil. Eu sei que ela sai até hoje na gringa, assim. Tá na edição 39, começou em 76, então você vê que não é uma coisa exatamente... Mas sai pela Vertigo também, pela DC Comics, pelo selo Vertigo. A última edição saiu em setembro de 2008. Maravilha. Tá? E é um filme que não é fácil de digerir, não é... Não. Não é fanfarra, assim, é um drama pesadaço, assim. É, cara, eu não acho exatamente assim. Ah, não? Né? É que ele tem um lance metalinguístico, assim. Tem uma parte do filme que o Paul Giamatti, que é um ator formidável, foda tá muito demais, bem, muito que bem. Vive o Harvey Packer, ele se encontra com o Packer de verdade, com o cara de verdade, tá ligado? E eles conversam, pô, cara, você tá me interpretando, não sei o quê. É muito louco. Enfim, o filme foi indicado pro Oscar de melhor roteiro, infelizmente não ganhou. E ganhou um prêmio em Cannes, aquele prêmio Um Certo Olhar, lá, que premia filmes que inovam. Sim. Eu não sei falar francês. Alguém sabe falar francês aí? Deixa eu ver. Só fazer bico. Un certain regard. Olha só. E Álvaro não leu. Aí também ganhou o grande prêmio do júri em Obrigado, professora Margarete São Bento. 8 anos de francês. Ah, muito bem. Agora, quer dizer uma coisa realmente preocupante? Diga. O papel do Harvey Packer, que ficou na mão do grande Paul Giamatti, poderia ter sido de Rob Schneider. Nossa, aí a gente vai pra outro caminho. Né? Muita confusão. Muitos peidos, fluidos corporais. Vai ter muita confusão. Ou Leonardo DiCaprio. E aí, cara, porra. Aí depende, porque tem uma questão assim, ó. Eu vou dar uma defendida, né? Porque assim, tem uma questão da época em que pegou ele, né? Depende, lá em 97, Titanic, não era o melhor ator, né? Hoje em dia é um cara consagrado, um cara que já fez um monte de coisa. E vou defender, acho que o melhor filme que ele já fez é o primeiro, que é aquele Gilbert Grape. Sim. Que ele tá excelente no papel do irmão do Gilbert Grape, que faz um menino que é deficiente. Enfim, então vou defender ele. Eu acho ele um bom ator, só que assim... ele mais nos Infiltrados até. Eu acho mais maduro, é um filme que... Mas, cara, bem pra caramba, o Harvey Packard, ele era um cara que era, tipo, arquivista de um hospital. É o típico homem comum, assim, sabe? Gordinho, meio careca, baixinho. Sim, e, tipo, desenhava quadrinhos sobre isso, sobre o fato de ele ser um cara comum. Histórias comuns. Eu acho que o DiCaprio é muito bonito pra fazer um cara assim, entendeu? Eu acho também que... acho. Mas eu acho que existe a magia do cinema, sim, né? Eu acho que tudo é uma questão também de como é que ele vai se portar ali, como é que... Maquiagem, tem tudo... Maquiagem, fotografia, linguagem, né? De interpretação que ele vai utilizar. Eu acho que tudo isso é... Mas temos o Paul Giamatti, né? Temos o Paul Giamatti, não tem muita mais coisa. Enfim, não foi pro Leonardo DiCaprio. Picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream. Eu vou ser bem óbvia. Cavaleiro das Trevas. Todo mundo arriscando um da lista. Eu risquei o meu último da lista, hein? Seu último? Sim, depois... Era meu primeiro. Pra mim, Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de HQ já fez. Eu tava deixando o primeiro pro final, então eu risquei o primeiro também. Vou falar uma coisa, Cavaleiro das Trevas é fenomenal, assim, os personagens, é um outro Batman, que eu vejo falando Batman soturno, E olha, seguindo o que o Boris falou... medo, entendeu? De que um filme é legal quando você sai do cinema querendo, né, agir igual no filme. Eu queria matar alguém no final daquele filme. Não, você... É... E sendo essa que é a questão. Eu queria matar alguém o Coringa, né? Com uma não, faca. Não, não, isso pode, ser o próprio Batman, porque nesse filme o Batman também mete medo. É um cara que não é... Né, não é aquele cara bonzinho, um cara simpático, é. Entendeu? É. Mas é óbvio que esse filme... Harvey Dent. Alguém tem uma pastilha? É óbvio que esse filme é do Heath Ledger, do Coringa, que tá excepcional, é uma questão, assim, é uma loucura. Gente, eu esqueci, quem faz o mordomo nesse filme? Michael Caine disse que tiveram várias vezes em que ele tava atuando com o Heath Ledger e que ele perdia a fala. Ele travava no meio da cena de tão impactante que era aquela pessoa, aquela figura interpretando o Coringa, que era um negócio de tirar, assim, qualquer um. Reza a lenda. Mas isso é uma teoria, eu sei que você vai falar. É uma teoria bizarra, reza a lenda, que ele morreu porque ele tá tomando remédios, porque ele não tava mais aguentando o personagem que ele tava fazendo. É difícil, porque é tudo... Tipo, ele tava tão sério, tão... Então... O Coringa era... Não, tava questionando, porque o mundo... O Coringa era tão louco. Ele não conseguia, entender porque Coringa fazia aquilo. Ele ficou louco porque o personagem, tipo, era tão maluco que é realmente... E ele não aguentou fazer isso, ele começou a tomar remédio pra acalmar. É uma lenda. É tudo muito sinistro, né? O cara faz esse filme que ele tá um absurdo de bom, com esse personagem absurdo, de sinistro, tudo absurdo, entendeu? E o cara morre depois, é tipo... Antes, né? Mas depois de ter filmado, digo assim, e antes do filme ser lançado, então o que é uma loucura. Não, e no apartamento de uma das gêmeas Olsen. Que é o pior, isso é o mais bizarro. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Não, é tudo muito esquisito, mas ele tá fenomenal, é um cara assim, e você percebe que isso pode ter uma relação, não sei, isso a gente nunca vai saber, mas pode ter uma relação porque é um cara que interpreta tão, né, que leva o seu personagem tão a sério, que vai além, né, deixa de ser o Heath Ledger ali, é o Coringa. O Heath Ledger deixou de ser ele ali, ele colocou o Coringa na frente, meu, você não fala que é o Heath Ledger interpretando, é o Coringa, ponto. Eu li uma teoria, e essa eu acho que realmente é bizarra, mas eu vou falar porque eu li isso na internet. Pronto, falei. Tem uma história de que o Heath Ledger criou, essa criação do Coringa que ele fez, dizem que ele não queria o papel, e que insistiram, o agente dele insistiu pra ele fazer o papel. Aí ele falou, quer saber, cara? Querem que eu faça? Eu vou fazer zoando. E ele pegou e... Zoando? Sério, e fez o Coringa daquele jeito, e os caras amaram. E ele falou, pô, peraí então, né? Então, eu vou fazer, né? Deu certo, né? Gostou tanto. Acho que zoando no sentido assim, meu, vou fazer uma coisa que os caras não estão esperando, coisa totalmente diferente, uma coisa maluca, entendeu? Isso funcionou, porque... E é o que acho que pode ser zoeira dali, aquelas lambidinhas de benção que ele ficava dando o tempo todo. Não, mas aquilo, cara... Aquilo é o tique. É o tique do maluco. Sabe quando você tá com uma afta na boca, que você fica lambendo a afta o tempo inteiro? Sim. E aumenta, e você não consegue parar de lamber. É a mesma coisa, cara. O cara tem uma cicatriz na boca e é o tique dele, fica lambendo a cicatriz, saca? E o que eu acho legal do filme é isso. Eles não querem uma explicação, eles não tentam dar uma explicação. Por que o Coringa é daquele jeito? Por que ele é tão... Isso é bacana, exatamente. Ele se põe o tempo todo, ele fala assim, ah, não, sabe por quê? Porque o meu pai, não sei o que, não é isso. Bom, eles explicaram, daqui a pouco ele tá falando outra história, na verdade, que não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Isso é genial também, e tudo bem, foda-se, não, aquilo não é importante, sabe? O importante é que aquele cara tá ali fazendo aquilo daquele jeito, e isso é foda, cara. E o cara tinha que substituir, tinha herança do Jack Nicholson, né? Pra fazer aquele mesmo personagem. Que era o Jack Nicholson, né? Que é o Jack Nicholson. Jack Nicholson pintado de palhaço. Vamos combinar que o Coringa é um puta personagem, sim, né, cara? Sim, sem dúvida alguma. Puta personagem, difícil pra caramba de fazer, e o cara, assim, não é à toa que o cara levou todos os prêmios. Não tem história alguma, né? Mas, cara, não existe história do Coringa. Eu tenho que justificar, assim, o Jack Nicholson, porque no contexto temporal que ele tava, que a herança que a gente tinha de Coringa era o Coringa do seriado dos anos 60 e tal... Ele fez um trabalho ok. Não tô dizendo que é ruim. Filme. Não, é divertido. O primeiro é divertido, Batman, mas é o Jack, Nicholson, exatamente. Também é roubado pelo Coringa, entendeu? Assim como o Dark Knight. É que eu acho que tinha uma outra... É uma outra abordagem, né? O Michael Keaton, né? Tudo aquilo. Aliás, aquele Batman poderia ter sido o Willem Dafoe. O Michael Keaton. Nossa. Sério? Senhora. Nossa. Eu tenho minha teoria. Pra mim, o Batman perfeito era Daniel Day-Lewis. Seria um ótimo Batman. Foda. Pra mim, mas acho que não hoje, mas há uns 10 anos. Hoje? Não, hoje, se faz hoje com um Cavaleiro das Trevas, a gráfica hoje, aí sim. Eu esqueci o nome do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Christian Bale. Christian Bale. O bom de ser o Christian Bale é que ele soube também se colocar tão num patamar assim, não, eu vou ficar, vou fazer menos, vou fazer pequeno, porque pro Coringa se sobressair daquela maneira, é engraçado, sabe? Como fazer esse jogo, né? Esse jogo, exatamente. Como roteirista, assim, quando eu vi pela terceira vez o filme, eu achei que o diretor divide o filme em dois. Uma metade pro Coringa, outra metade pro Batman. Sim. Eu tenho essa sensação nítida, assim, o primeiro filme é sobre o Coringa, mete Coringa, pá, pá, pá, e as cenas do Batman são menores mesmo. Ah, vamos resolver o filme? Aí começa o Batman mesmo, entendeu? Mas ainda assim, tem Estão esquecendo duas caras. Também, que é... Que pra mim, na verdade, é o seguinte. O vilão é duas caras. O que o Coringa é realmente o agente do caos. Ele é aquilo. Mas o vilão mesmo, é o duas caras. Ah, cara, não é. Cara, ele é mais complexo, vítima complexo. Exatamente. Ele é vítima do coisa. Mas, cara, isso, essas conversas todas aqui só provam o tanto que é foda o filme. É foda. O roteiro é muito complexo. Então, e aí, né, eu vou só explicar porque é o meu último... Engraçado, de é o HQs. Mesmo roteirista do Motoqueiro Fantasma. Olha o mistério da vida. Olha os mistérios da motos, vida. Motos, né, esse cara, uhum, né? Mas muito também... Uma coisa com motos. E caveiras flamejantes, né? Não, mas eu vou só pra explicar por que é meu último de HQs. Porque pra mim isso é um filme. É o personagem da HQ, ok, obrigado, e é um filme. Eu não considero... Uma adaptação. Uma adaptação, nem filme de super-herói. Cara, nem mas entra aí. Eu tô lendo O Longo Dia das Bruxas lá, né, do Paul Dini. Não, Paul Dini, não. Não. Não, do Joe Lev. Joe... Joseph Loeb. Enfim. E, cara, e o Batman Begins e o Dark Knight são quase adaptações... Sim. Dessa graphic novel que eu indico, é muito legal. Nos virais, inclusive, do Dark Knight, tinha uma das coisas no Halloween de 2007. Começou uma abóbora que cada dia ela ia apodrecendo, ficando igual aquela da capa, que metade apodrecendo e tal. Mas tem uma mistureba ali forte. Aquela cena capital do Coringa contra o Batman interrogando o Coringa, que é genial aquela cena. Sim. Aquela cena é recortada da piada mortal do Alan Moore, que é o mesmo total. Roteirista do. Que é o mesmo autor do V de Vingança o Coringa, e Watchmen. O Coringa do Dark Knight é o Coringa do. Quase o Coringa do Alan Moore, né? É o mais próximo do, ali, sim, do Piada Mortal. É. Mais próximo do Coringa. É o mais do... insano possível. É. Eu acho, cara, é um filme impecável e ele quase não é um filme de herói, né? É, exatamente. Pra mim não é filme de herói. Ele quase realmente não é um filme de herói, é um filme policial. Mas. E é um filme que humaniza, né? O Batman, humaniza o Coringa. Não, desumaniza o Coringa, né? O Coringa é essa figura totalmente psicopata, louca, enfim. Eu acho que tem que ser. A Sofia falou do Christian Bale e é legal falar porque se fala muito do Heath Ledger. Mas eu gosto muito do Christian Bale como Batman, assim. Sim, porque sim. Eu acho que ele consegue criar três personas, assim, né? Que é ele e o Bruce Wayne, realmente, o Bruce Wayne. O Bruce Wayne público, né? Que é o Bruce Wayne que ele mostra pras pessoas que é o Bruce Wayne playboy, escroto, não sei o quê. E o Batman, né? Uhum. E é muito difícil um ator fazer isso. São três personagens num só. E vou insistir ainda. Eu acho que ele fez muito bem esse jogo de fazer menos, cara. Isso aí, porque é uma questão... E não é fazer menos, tipo, sumir do filme. É se colocar num lugar exato, sabe? É colocar num lugar exato pra que o personagem do Heath Ledger tenha, ou o Coringa, tenha essa potência. E o personagem dele tem uma potência forte, mas que é ali contida, sabe? É contido. O personagem dele é contido. Ele é uma excelente peça na mão do Coringa. O Coringa faz tudo com ele. Ele é só movido pelo Coringa, digamos assim. E o final do filme eu acho muito foda, aquele lance heróico dele de assumir a parada. Demais. Tô ansioso demais pelo terceiro filme, cara. Espero que o Christopher Nolan volte. Ainda não. Ainda não. Não, mas... Sim. Cara, porque uma coisa era óbvia. Estão falando em reboot. Não, mais de zumbi. Na bilheteria não chegou zumbi. Chegou. Ele passou de 1 bilhão. Em bilheteria mesmo? Sim, porque no cinema, na época do Oscar, ele faltava um pouquinho, eles reestrearam e aí foi. O terceiro filme ainda não está fechado. Por motivo principal era porque o Heath Ledger estaria no terceiro filme. Ele o Heath Ledger não. O Coringa era um personagem fixo já no terceiro filme. E agora, cara, tudo meio que zerou. Ele vai ter que pensar muita coisa de novo. Eu não sei. Olha só. Uma solução, acho que simples pra isso, seria botar o Coringa no Arkham. E não usar mas o Coringa. Mas aí é que tá. Tipo, não, ele não seria usar o principal. Um ator fazer o Coringa? Não, cara, bota uma cena, de repente, digital dele, ou alguma coisa assim. Não, digital. Ou o dublê dele, porque depois. Eu ouso dizer, velho. Eu acho que acabou. Em menos de 20 anos. nunca mais vão fazer um Coringa no cinema. Não, exatamente. Não, eu concordo, não, cara. E é por eu isso acho que o pessoal, e ainda mais com a história dele ter morrido, o Heath Ledger ter morrido, eu acho que o pessoal vai ficar realmente cheio de dedos. Você com tá a louco, história. Cara, é um negócio. E quem vai aceitar fazer o papel? Exatamente, quem vai cara. Aceitar e tanto fazer o papel? É esse negócio de ele aparecer no outro filme. Pra mim, isso é um cagaço. Você pegar uma estrela, alguém bom no nível do cara, que top fazer. Mas eu acho que daria pra fazer. E esse negócio do terceiro filme fica claro, porque pra mim não um furo, mas... É uma... Ele, na hora que ele tá preso, ele não aparece mais. Não cita-se mais o Coringa. Na hora que ele fica pendurado com a cabeça, acabou o Coringa ali. Ninguém fala mais o que aconteceu com ele, nada. Eu acho que provavelmente haveria alguma... Ele foi pra Arkham e vai... Não. Entendeu? É, cara, Asilo Arkham. Até porque... Então, só que eu acho que cortaram essa história porque... Meu, e aí? Então, uma coisa que eu acho legal desse personagem, mais uma, é que ele é tão insano que ele justifica os vilões do Batman, de uma forma geral, irem pro Arkham e não pra uma prisão. Sim. Porque esse cara, ou ele vai pra cadeira elétrica... Ou ele vai pra um hospício, mas ele não pode ir pra uma cadeia, porque na cadeia ele vai matar todo mundo. Um detalhe legal do jogo Batman aqui, Asilo Arkham, é que o Coringa, ele invade o Asilo Arkham, tipo, ele pede pra ele ser não preso. Tá preso ali? Não, ele se faz ser preso pra ele causar lá dentro. Ele, tipo, ele pega um monte de... Ele faz, ele cria umas bombas, coloca na prefeitura, vai preso, aí depois as bombas tinham gatinhos dentro da bomba, e ele vai preso e aí começa toda a história lá dentro, né? A coisa dele é lá dentro. É meio maluco, né? Demais, cara. Dark Knight, o filme que eu mais gostei de 2008, assim. É, achei incrível. Né? 2008 foi Homem de Ferro. Homem-Aranha. O primeiro. Pô, na minha lista tá o segundo, velho. Eu acho mais interessante do que o primeiro. Agora eu vou causar uma polêmica. Nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem nunca. E os planos de Sofia Reis se tornar a musa? Né? Nerd começa a desmoronar. Né? Eu tô fazendo uma campanha futura, musa Nerd. Gente, desculpa. Fica complicado. Não, juro por Deus. Primeiro, assim, na minha opinião, eu não gosto do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Tudo bem, é minha opinião, todo mundo ama. Tem coisas que a gente não pode falar nesse podcast, Sofia. Essa é uma delas. Não, desculpa. Não, cuidado eu com aqui, essa linha não, que você vai Maguire, cruzar. Vamos aceitar. Vamos aceitar aqui. Não, vamos aceitar. A outra é que nós não sejamos segundo o roteiro é muito ruim. Todos os roteiros são muito ruins, são muito falhos, muito frágeis, não se desenvolvem, não são amarrados. Você pode, juro por isso, você pega o roteiro, você analisa ele passo a passo, de até mesmo estruturalmente, assim, a jornada do herói, que é o encontro, enfim, nanana. Ele é um roteiro que não se ele não tem, ele não é concreto, sabe? Ele não tem estrutura firme, é um roteiro muito... Só que agora imagina o fã do maior personagem da história dos quadrinhos, que eu acho, diria, mais popular. Super-Homem, com Super-Homem. A controvérsia. O maior da Marvel, sem dúvida nenhuma. Não, é, da Marvel chefe, é o concurso. Os fãs que tiveram aquele seriado japonês ridículo. É. Sim. Aí vem um filme, tudo aquilo que eles imaginavam está na tela, independente do roteiro ser isso. É. Fã do quadrinho. Não, mas eu não tô. Eu e não é digo que. Não quanto dá, adaptação, mas eu não digo, exatamente. Eu não digo que não dá pra gostar do filme. Ah, não tem como gostar desse filme. Não, obviamente que tem, principalmente se você é fã do Homem-Aranha. Mas eu digo, como filme, eu acho que. Então, filme é isso, muito tô, ruim. Isso. Não, aí tudo bem, mas eu acho que essa que tá ali em discussão. Eu acho que, Maguire, que eu, ele não me convence. Eu acho que você viu de uma vontade esse filme. Não vi de uma vontade. Um cara chato não, vi o 1, vi o 2, vi o 3. Não, o terceiro, eu acho que realmente é tem muitas. O terceiro se perdeu. Não, mas é desde o primeiro, eu acho o roteiro. O primeiro, principalmente, eu acho o primeiro. O primeiro é uma delícia de assistir, cara. O filme. Cara, eu ficava tentando. Né, sem querer, tipo, vai, faz que exatamente, sai. Cara. Vai que sai muito. A maldita da teia. E você fala daquelas relações do cara ser, tipo, a relação entre a teia e outros fluidos que saem dos meninos da adolescência. Não que são adolescência, mas se começa. Saca? Não explica muito, Odei. Saliva. Saliva. Mas não, mas é sério, cara. Ele tem relação com o crescimento de um adolescente, sim, assim, sim. Né, cara? Que, meu, vai virar o super... Era o que apanhava cara, na escola. Então, vai virar o super-herói. Atrapalhado com os poderes dele. E vai pegar a ruiva. Vai pegar a ruiva. Vai pegar gostosona, mas é o ápice. Bem que só gostava naquele primeiro filme, depois ela deu uma bela decaída. É uma fraude, né, velho? Aqui sem dança eu achava uma fraude. Eu acho a melhor coisa do filme. Cara, não, tudo é o seguinte, eu achei Aranha, que o Álvaro era o cara do contra. Deus, eu sou muito fã da Kristen Dunst. Eu acho ela ótima, acho a melhor coisa do filme, porque eu não gosto do resto, não gosto do Maguire e não gosto do roteiro. Então, pra mim, realmente. Mas as opiniões dela são completamente não contrárias a nós. É um outro esquema. Eu tá um paralelo. Não tem o drive mental. Não, é porque eu ia falar. No sentido de que o Homem-Aranha é a essência do pensamento nerd, vocês concordam comigo? Concordo. É o adolescente bostão que de alguma forma se revela o herói mesmo permanecendo bostão. É. Psicologicamente, né? Na verdade. Não, e aí tem aquela coisa no segundo filme, inclusive tem a questão da escolha dele, ou ele é o super-herói Homem-Aranha, ou ele tira boas notas. E aí ele escolhe tirar boas notas e não sei o quê. Mas isso tudo é uma questão do personagem Homem-Aranha. Eu não tô criticando o Homem-Aranha. Estou criticando o filme. Ah, mas o roteiro basicamente é a gênese do Homem-Aranha, o primeiro. É o meu personagem. Não, mas é toda a história do Homem-Aranha, mas eu acho como cena, entendeu? Cena por cena, enfim, eu acho que ele é mal construído o roteiro. E é um personagem incrível. Mas eu não acho que o filme fez jus ao personagem. Polêmica. Eu não concordo em nada. Eu também não. Beleza. Mas são opiniões. Em termos de roteiro, tem um outro ponto que eu acho a favor. Que se você parar pra ler, por exemplo, Amazing Spider-Man, da 1 até a 10, e assistir o primeiro filme, você vai ver pelo menos 50% daqueles quadrinhos no primeiro filme. A fidelidade aos quadrinhos. É muito fiel. E até na fotografia, né? Isso é surreal. É. Alguns quadros foram montados pelo fotógrafo, exatamente iguais. Tem essa questão também dos quadrinhos serem praticamente ele é muito bem adaptado. É um storyboard, né? Sim. É, se o diretor quiser seguir, exatamente. Tem o storyboard ali. Tem incríveis adaptações. Foi feito em 300. E vou falar uma coisa. Foi feito pelo Philip Hirsch no Avenida Dropsy. Grande lembrança, estava na minha pauta. É um teatro, né? Uma peça de teatro. E é uma coisa impressionante o que ele fez com a Vida Dropsy. É uma coisa assim, eu nunca vi aquilo ser feito num palco de teatro. Assim, eu vi os quadrinhos ali, Fazendo parênteses, é grupo Armazém ou Galpão? Sutil Companheiro de Teatro, nenhum dos dois, Álvaro, seu imbecil. O Léo Medeiros, é... Tá realmente muito bem. Enfim, só um... Que é o grupo de teatro aqui do Felipe Hitch, não sei qual é o nome. Que Felipe foi... Hitch é um grande diretor de teatro que lançou o pior filme do ano, Insolação. Que maravilha. Eu não canso de citar meu ódio. Que o grupo Galpão, eu acho, fez no Rio de Janeiro Pessoas Invisíveis, que é com a mesma pegada também, tirando os quadrinhos do Will Eisner. Will Eisner também. Voltando ao Homem-Aranha, no 1, a única coisa que me incomoda um pouco é o Duende Verde. Sim. Menos enquanto personagem, que eu até acho interessante esse lance dele ter essa relação com o Peter Parker e tal, mas visualmente ele me incomoda. Por que ele te incomoda? Porque eu acho que deve ser muito high-tech. Porque, cara, parece um vilão do Jaspion aquela porra, velho. Pelo amor de Deus, aquela máscara dele. Na verdade, é um duende. Não, não é um duende. É um personagem fraco pro cinema, pra representar. Porque nos quadrinhos ele é um duende. Ele é um duende. Não é. Ia ser difícil realmente levar pro cinema um duende. Mas o William Dafoe, ele tem um. Ele é foda. Ele sem desmontado, tranquilo. Mas o problema é a armadura, a roupa, sei lá. Mas eu concordo, é um personagem fraco, Jasper, né? E não convence, eles tentaram fazer uma, né, uma armadura, alguma coisa diferente ali pra pegar e não pegou, não, né? Não rolou. Por isso até que ele vai e repete a coisa pro segundo filme, né? No segundo ou terceiro? No terceiro filme. Então, no terceiro, o personagem já tava completamente gasto. Já foi embora. Eu vou falar uma coisa. Eu acho aquele ator que é muito bom. Eu esqueci o nome dele. Tô péssima que faz hoje. Quem? Que faz o filho do Duende Verde. James Franco. Eu acho ele incrível. Ele é legal, né? Ele é um mega especialmente ator em Milk. Pineapple Express, ele tá sensacional. Em Milk, ele tá perfeito. Mas ali, eu acho que ele não acertou a mão, sabe? E nenhum ficou muito caricato. Parece meio... Sabe, enfim, não gostei. Eu acho que o único pecado, na minha opinião, que o primeiro filme comete é o Duende Verde, visualmente, porque eu acho que... Uhum. Né, desculpa, Sofia, mas eu acho o roteiro incrível, eu acho tudo foda, assim. Também acho. E eu acho que ele consegue agradar a uma gama gigantesca de público, assim, né? Ele não tem um target específico. Sim. E já no segundo filme, ele tem um vilão incrível, que é o Dr. Octopus, cara. Então, era o que faltava no primeiro filme, que é um era vilão daquele tamanho, porque é incrível, cara. E ele é igualzinho os quadrinhos. É. E o Alfred Molina é um puta ator, né? É um vilão complexo, que tem várias camadas, ele não é exatamente um vilão. É. Assim como o Homem-Aranha no terceiro filme, não é exatamente um vilão. Mas no terceiro filme, a justificativa dele fazer tudo aquilo, né, não sei o que e tal, é meio fraca. É que eles complicaram naquele lance de mudar o que aconteceu no primeiro filme, né? Mas já no segundo filme, ele é vilão por distúrbios neurológicos, sabe? É uma coisa tipo, física... O segundo filme. É, exatamente. Os tentáculos tomaram consciência e controlaram o cérebro dele. Eu acho que e ele até briga contra isso, assim. No final ele tem uma redenção e tal. Assim, né? É. Eu não gosto muito do clima do filme, sabe? Eu não sei, eu acho que podia ser uma coisa mais... Não sei, eu fico tentando identificar exatamente o que, o que eu não gosto, mas eu acho que é um... Sabe, é muito... É meio popzinho, é, moderno, pop que não convence. Não me convence. Mas é extremamente pop. Não, mas pra mim não é. Exatamente. Pra mim não é. O Homem-Aranha, por exemplo, o Alfred Molina, eu acho que ele tá perfeito no papel, mas eu acho que, assim, a figura dele ali, como eles montaram, talvez, assim, até aquela fotografia, essas cores, essa paleta de cores bem fortes, não sei o quê, eu acho que meio vai contra, sabe, essa ideia, eu não sei, é que o HQ do Homem-Aranha, ele é assim, ele é paleta de cores fortes. Só tem como fazer o Homem-Aranha sombrio. Ele é uma coisa boa. Não, mas não é que sombrio, mas é que eu não sei. Ele é bonzinho, implico, mas entendeu? Mas que eu implico com essa... Ele é amigo da vizinhança. É, exatamente, exatamente. Ele é simpático, ele não é um cara que simplesmente vai prender um bandido. Vocês não estão entendendo, gente. Pra polícia. Deixa eu falar uma coisa. Eu não tô contra o Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha. Eu falo do Homem-Aranha! Vocês têm que ser um pouco mais maleáveis aqui, tá? Deixa eu falar. Mas isso é verdade, gente. Eu adoro o Homem-Aranha. Achei ele incrível. Eu acho um personagem forte, mas o filme eu não acho que faz jus. Não acho que faz jus os quadrinhos. Mas só pegando Eu não vejo diferente um filme do Homem-Aranha. Eu não sei como melhorar um filme do Homem-Aranha. Eu acho que o espírito do Homem-Aranha tá no Homem-Aranha 1 e 2, assim como o espírito do Batman tá no Batman Begins e no Dark Knight. E assim como o espírito de X-Men está em X-Men 2. Exatamente. Tipo, eles estão perfeitamente encaixados, assim, nesses filmes. Eu discordo. Mas pelo menos, pra manter aquela nossa campanha de futura Musa Nerd, ela tá falando bem dos quadrinhos, ela concorda. É só um filme que ela não gosta. Ela gosta do Homem-Aranha, né, Sofia? Gente, eu tô falando que o filme não faz justo. Você acha então, exatamente. O filme foda? Eu acho que ele não é. Ou seja, o Homem-Aranha é muito mais foda pra ela, então ela continua na nossa. Então é futura Musa Nerd. Votem em mim, votem no podcast, votem em mim. Ela vai demorar agora, por causa dessa, acho que mais uns dois ou três meses a mais de processo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Take me to the place where they run and play. Então tá acelerando as coisas aqui, eu queria citar também Hellboy. Hellboy. Um ou dois? Dois, que pra mim é bem melhor que o primeiro, de Guilherme Del Toro, sensacional, que merece qualquer citação depois do Labirinto de Fauno, que é sensacional. Assisti... O Labirinto do Fauno é impressionante. É muito foda. Assisti em Buenos Aires, em Castellano, é incrível. E Hellboy é foda porque, na verdade, ele tem um conjunto de diferenciações no universo dos quadrinhos que eu acho sensacional, porque são os quadrinhos de Mike Mignola. Que tem o traço totalmente underground, que vem mais no underground. Estilizado, que ele vem da coisa... Ele também... Todo mundo tem 50 milhões de rugas na cara quando é desenhado por ele. Exatamente, é aquela coisa meio quadradona, então ele pega, ele dá uma curva radical do universo dos super-heróis, faz uma coisa suja, engraçada, então você tem um anti-herói que é extremamente carismático, mas aí... É quase o Bruce Willis, né? Exatamente, o John McClane zoado, né? É. E pra mim vem muito mais da competência do diretor, que pra mim tá no nível do cara do Senhor dos Anéis, o... Peter Jackson. Pro universo de fantasia, acho que ele é o Guilherme Del Toro, diria eu, quiçá, vou agora explorar, vou ser audaz, seria audaz, eu acho o Guilherme Del Toro como cineasta mais competente que o nosso bravo Senhor dos Anéis, que eu esqueci. Uau, hein? Não à toa, sim. Peter Jackson, produtor de O Hobbit, chamou Guilherme Del Toro para dirigir O Hobbit. Que maravilha, garoto, eu acho. Que, aliás, é uma história muito melhor que O Senhor dos Anéis, isso eu falo também. Meu Deus, que perigo, hein, cara. Eu sou audaz. Audaz, moleque! Eu sou audaz, aqui, aqui a gente é audacioso, porra. Tá pensando aqui. Vai fazer o que sábado, Sofia? Porra. Quer jogar um videogame lá em casa, né? É, vamos lá. Mas voltando. Vamos lá. Enfim. Porque o Guilherme Del Toro, eu acho que ele tem muito mais personalidade do que o nosso bravo amigo Senhor dos Anéis, que transpôs de uma forma muito... Eu acho injusto essa comparação. É, não tem uma coisa... Eu não acho, não. Eu acho que você tá superestimando um pouco o Hellboy, sabe? Você acha? Eu gosto do primeiro Hellboy 2. Eu acho o primeiro super competente já, super bem realizado. Eu acho ele justo. Ele tem uma pegada... espetacular. Eu acho, o segundo, eu acho, cara, porque eu acho assim... O Hellboy, e é curioso que eles saíram juntos, né? O Hellboy e o Dark Knight no mesmo ano. E os dois representam dois opostos do cinema de quadrinhos e muito bem feito, assim. Então, que é o Batman pé no chão pra caralho, E o Hellboy, maluco pra caralho, assim, né? Fantasioso. Sim. Pra caralho. E cada um à sua maneira é muito competente, assim, né, cara? E a gente tava falando do Robert Downey Jr. como Tony Stark ser perfeito no papel e tal. É verdade. O Ron Perlman como o Hellboy também, cara. Sim. Ele é o Hellboy. Sim. É impressionante. É impressionante. Então, ele quase, a maquiagem é quase desnecessária. Só pintou ele de vermelho, colocou o chifre, beleza. Nisso daí eu não discordo de você. Eu acho que os personagens estão bem caracterizados e tal. Mas uma coisa que me choca muito, assim, é o desperdício dos personagens que... No gibi, pelo menos, esses personagens têm uma importância um pouco maior, sabe? Eles agem mais como equipe, etc. O Hellboy, apesar do nome, né, definir um protagonista ali por padrão, ele podia muito bem funcionar mais como um X-Men do que como um Batman, que é um filme de um herói solo. Então, cara, por que você... Mas aí você tá comparando com os quadrinhos, né? Como filme, como obra, o filme é bem competente, entendeu? Então, eu tenho alguns outros problemas em relação ao filme, que eu acho que ele é inconsistente, por exemplo, com a força que o Hellboy tem, com a força que os vilões têm, esse tipo de coisa fica meio... Deus Ex Machina, sabe? Fica meio... Ah, na hora que o cara quer, ele... quando precisa, ele é forte pra caralho. E quando não precisa, ele faz um puto esforço pra... Ah, mas aí o mesmo modo você escreve pro Super-Homem. É o mesmo modo você escreve pro personagem Super... Não é tudo. O Batman... Não, mas os dois eu falei, não Batman, tem esse problema. Mas o Batman é ultra-realista, né, cara? Exatamente. O Batman, ele quer pegar o personagem que é do universo da fantasia, que é o Batman... E transformar ele num policial, praticamente. Ele é um policial não, mas um justiceiro, sei lá, um... É, um cara que poderia viver. É, humanizado. É, então, ele é humano. Poderia estar aí, teoricamente. Poderia estar aqui, né? Ele tem, tipo, tecnologia. O Hellboy não, né? E o Guillermo del Toro, eu acho que passou isso muito bem, assim. É um personagem fantasioso, muito fantasia. Especialmente no segundo filme. Sim. Especialmente. E o segundo filme tem a morte mais poética que eu já vi no cinema. Que é quando ele mata aquele ente gigante e o bicho morre. E nasce flores. É lindo aquilo. A cena é linda, cara. É muito legal mesmo. Isso é muito Guilherme Del Toro. Muito Guilherme Del Toro. Eu gosto muito. Eu acho que é sensacional. Guilherme Del Toro é um cara, pra mim, subutilizado. Pra mim, tinha que ter um nome muito maior do que ele tem agora. Mas literal, passemos, né? Literal, se Deus quiser. Com o Hobbit. Espero que ele não cague tudo. Ele agora entrou... Que confiança que você tem no cara, hein? Ah, cara, o cara é mexicano. Eu não consigo imaginar um trabalho mais bem feito do que o do Peter Jackson e o Senhor dos Anéis. Eu acho que mais fantasioso, ele vai ter uma visão ainda mais fantasiosa do que o Peter Jackson. É isso que eu acho legal. E o Hobbit tem um tom mais infantil, né? Sim. Talvez quase melhor, realmente. E falando até nisso, o Guilherme Del Toro assinou um contrato com a Disney, tinha uma produtora de filmes e animação de terror para crianças. Isso é interessante. Isso é genial. Terror para crianças? A Casa Monstro. Tipo, tipo Monstro. Isso. Tipo, não é um terror para matar, mas só que... Aí você vai ver a... Teletubbies. Não, mas o Guilherme Del Toro, mesmo os filmes dele, tipo, o Labirinto do Fauno, teoricamente, quando eu comecei a ouvir notícias... É um filme tristíssimo. Não, mas quando eu comecei a ouvir, e era, tipo, bem no começo... Era tipo uma história pra criança. Bem no começo. Mas ele tem um tom meio de conto. Exatamente. Falas, né? Só que aí você vê como é que é feito. Ele tem falas, ele tem contos, Exatamente. E na verdade é um filme tristíssimo. Lógico. Né, e adulto. Macabro. Macabro, sim, que é macabro. Todos aqueles bichos feios, não é? Bonitinhos, não sei o quê, né? Mas é o tom... quando essas histórias, esses contos de fada nasceram, eles eram muito mais hardcore do que a gente conhece hoje. Hoje é tudo muito asséptico, né, cara? Uhum. E protejam as criancinhas, mas... O lobo mal comendo a vovozinha não era no sentido... não era só bíblico. No sentido bíblico. Exatamente. Até porque contos de fada era para se educar as crianças. Exatamente. Era um conto de terror, né? Para a criança ter cagaço e não... Anda na linha ou você vai ser comido por um lobo. É. Literalmente. As fadinhas do mal, né? Ficcionalmente. É. Próximo filme, vamos lá. Metaforicamente, vai lá. Então agora é minha vez, e esse filme tá aqui mais porque ele é a melhor transposição, assim, é quase como você ler um gibi na tela, que é o Sin City. É. Que tem a narrativa do Frank Miller, que o Frank Miller narra como ninguém, alguém pensando em morte numa chuva, sabe? Aquela coisa, estou numa cidade suja e fedorenta, chove, e meu casaco está pesado. Eu acho que tem um dos melhores elencos de filme de quadrinhos que eu já vi, sim, cara. Sim. Não, sabe, eu queria ver um pouquinho mais da Jessica Alba no Sin City, eu acho que ela tá muito coberta. E você sabe que ela fez esse filme e se arrependeu depois, né? Sim. Falou assim, eu me senti uma prostituta. Explorada. Ali em cima. Ela é uma chata, meu. Ela é uma chata. Ela fez isso. Ela fez aquela cena. Mas ela ganhou o dinheirinho dela pra fazer isso. Que ela fica dançando super bem, super bonita ali. Mas exatamente, que ela saiu de lá e ficou reclamando. Falou que ela se sentiu super... É uma prostituta, que ela nunca mais ia fazer uma coisa daquelas. Que ela se sentiu super... Aí fez Into the Blue. E faz Quarteto Fantástico, que é o que... Enfim. Aí que eu sei essa explorada, né, cara? Aí que eu sei explorada, né? Pois é, porque no... E ela acabou com a experiência da gente entrar em bar, puteiro, essas coisas. Você entra, você quer ver a Jéssica Alba no negócio. Nunca é o negócio. É o inferno. Não, será. Mas peraí, alguém tinha essa... Eu tinha. Ideia? Eu sou um homem que vive muito mais da minha fantasia do que na realidade. Continua nos quadrinhos, não. Continua nos quadrinhos. Pra mim só tem essa opção. Acho que no máximo, ó, você vai encontrar a mina do Monster. Que... Dá umas olhadas pro Álvaro. Né? Mas olha só, eu acho a escolha é excelente, cara. O Mickey Rourke tá excelente. Brittany Murphy, Bruce Willis. Tá aquela menina legal. Que fez Gilmore Girls. Eu adoro Bruce Willis, mas como é que chama a menina do Gilmore Girls? Ai, gente. Alexis de olho azul. Tá todo mundo bem nesse filme, uma coisa que, assim, principalmente a história do Homem Amarelo, uma coisa quando eu tava lendo o gibi, eu sentia, não que o gibi fedesse, mas eu sentia um cheiro ruim, ou pelo menos meu cérebro me enganava, falando que aquele personagem fedia muito no gibi. Asqueroso. Ele era asqueroso o suficiente pro meu cérebro pensar isso. E no filme eu tive a mesma sensação, sabe? É uma cena nojenta. Tá tudo preto, né? Porque o filme é preto e branco e tal. E aqueles pingos amarelos de sangue do cara, aquela baba deles correndo. E no meu correndo, foi mais real, porque na cabine que eu fui tinha um cara que fedia do meu lado. Impressionante, mas é sério. Cara, vai ver real. Que ele tinha sido colocado ali de propósito pra dar a sensação. Nossa, pra dar O problema é, eu vi a Jéssica Alba dançando com aquele cheiro também. Por aí, né? Eu vou falar uma coisa. O cara devia ter saído pro banheiro na hora da Jéssica Alba e voltar só na... Bruce Willis tá extremamente charmoso nesse filme, ele tá muito bem. Agora, se falar da Jéssica Alba, eu vou dar uma opinião feminina. Eu já sou, assim, apaixonada pelo Bruce Willis, né? Nesse filme... Como é que ele chama? Hartigan, né, no filme? Isso. Tá muito bem, tá tudo muito bem, assim, sabe? Realmente é um acerto gigantesco. É um acerto. O Clive Owen, né? E é uma coisa que você não imagina. Você fala, meu, foi a volta do Mickey Rourke, né? Assim, tudo bem, o Lutador foi o grande filme dele. Mas foi o primeiro filme dele depois. Foi o primeiro filme dele e ele tá ali, assim... Que nem vocês falaram que não precisava, que só pintar o cara de vermelho e colocar o chifre. Ele foi tipo assim, né? Vamos só colocar a tela em vermelho e ele tá bem aí, sabe? O Sin City tem um único defeito. Ele justificou a existência de The Spirit, aquele filme que o Frank Miller dirigiu adaptando a obra. Explique mais. Hã? Não entendi o que você quis dizer com isso. Não, que Spirit porque ele fez... É um filhote. É um filhote, é uma consequência. Não, você quer dizer, o Frank Miller dirigiu, aí, então se ele fez isso, ele vai poder fazer um... E usando a mesma estética, praticamente. Concordo. E Sin City é uma merda. O Spirit é uma merda gigantesca, né? Pois é, aí que tá. É porque o Will Eisner, ele tinha uma linguagem muito de quadrinhos. Muito de quadrinhos. E o Frank Miller. Ele é quadrinhos, né? Então, e o Frank Miller. Mas aí que tá, deixa eu concluir. O Frank Miller, mesmo fazendo quadrinhos, ele tem uma linguagem cinematográfica. Sim. Dá a impressão de que você tá vendo mais um storyboard. Mas uma coisa é você ter uma imagem, fazer um storyboard e escrever um filme. Eu tô fazendo dirigir. Ok, mas o Sin City, ele é. Ele é praticamente... É como se botasse um gibi na tela e alguém virasse a página pra você. Concordo. Sabe? A real é que o Frank Miller não é diretor de cinema, certo? Ele tentou... A primeira experiência dele com o cinema foi com o Robocop 2, que é uma bosta. Sim. Depois ele voltou pra fazer o Sin City, mas ele tinha o Robert Rodriguez ao lado dele, então ele tava lá muito mais como consultor, lógico, como autor, né? E isso fez muito bem, né? Se ter sim, o autor... Sim. O Rodriguez, ele que dirigiu, fez a... O grande acerto dele foi Sin City, né? Porque antes disso ele fez Pequenos Espiões. Não, a Balada do Pistoleiro é genial. Mas é só filmes de infância. É verdade, mas Pequenos Espiões... Pequenos Espiões é que não dá pra editar. Shark Girl, aliás, o Shark Boy é o tal do Lobinho, né? É o Lobinho. Impressionante. E aí ele foi fazer voltando ao Frank Miller, ele foi fazer o The Spirit e mostrou que realmente o negócio dele é escrever quadrinhos. Então, meu amigo Frank Miller, por favor, eu sei que você ouve esse podcast. Para de fazer cinema, né, cara? Vamos fazer quadrinhos. Você... E até nisso, ele já perdeu um pouquinho a mão. Perdeu um pouquinho assim, a mão. Tá aí o Dark Knight 2. Nossa, velho. Esse eu até ignoro, cara. Esse eu ignoro. Ele tem sacanagem, ó. Falando grande Frank Miller, vou falar o último da minha lista também, que é 300, também baseado no HQ dele. Sim, sim. Com direção do visionário, diretor de Watchmen. Zack Snyder. E que eu gosto muito, cara, muito, né? Muito, muito. E é um filme gay pra caralho, gay. Né, cara? Gay, gay, a gente já falou sobre isso. E ao mesmo tempo de macho pra caralho. É um filme incrível. É um filme que eu sinto muitas dúvidas na minha cabeça. Você se pega com ereções e o que é isso? Quem sou eu? Do que eu gosto? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqueles corpos lá, vou fazer um segredo pra vocês. Aqueles corpos lá de Jared Butler e tudo mais, eles não são assim. É mentira? É tudo mentira. Fico mais tranquilo. Né? Ufa, né? Tudo menos. Você economizou pra mim agora 50 mil flexões de abdominais. Aquilo lá se chama meia dentro da sunga. Não, eu tô falando do abdômen. Essa parte falando do abdômen, porque eu já tinha ligado pra 011, 14, 020 e encomendado meu Tony Little Apps. Tony Little, se pra ficar ali. Uou! Olha, eu vou falar uma coisa. Eu gostei de 300 a primeira vez que eu vi, mas é um filme que, assim, francamente, ele se esgota muito rápido pra mim, assim. É um filme que tem aquela linguagem, mas não vai muito além disso. Então, mas diferente do Watchmen, que eu falei há um tempo atrás, que me cansou na segunda vez que eu vi, por causa dos slow motions demais, não sei o quê. No 300, isso me incomoda muito menos. Isso, pra mim, cansou menos as cenas em câmera lenta de luta no 300. Cansa, eu mas eu não digo que cansa. Ele se esgota no sentido de que você termina o filme e ele realmente acaba ali. Ele não te traz mais nada, não é um filme realmente... Os 300 morreram. Não, e vai ter dois, né? Vai ter dois. Vai ser Olha, eu vou falar uma coisa realmente assim, por exemplo, é legal... É legal quando você tá ali vendo o filme, não sei o quê, aqueles, né, o cara vai matar, assim, câmera lenta. E sangue jorrando. Slow beleza, show. É legal, né? Quando você vê eu filme, lamento mas... pra você, ouvinte, que não tem uma câmera aqui. Eu vi o slow motion. O cabelo de Sofia congelou no ar. Que consciência corporal. Trabalho de atriz. Mas é assim, sabe? Eu acho que assim, ele se esgota nesse sentido, assim, de que não vai muito além disso, sabe? Assim, é um filme que... acaba em si, assim, eu não sei, eu gosto do cara, filme. Cara, ele é um filme mas... que não deixa, não tem realmente, não dá margem a grandes interpretações. É, assim. Até porque ele é um filme sobre matança. Exatamente, ele se propõe a isso, assim. Não! É uma emboscada num beco e pronto. Aquele filme não é sobre matança, é sobre heroísmo. Não, sim, é claro. Não. Pô, o Xerxes, Xerxes, que é o principal. Não, Leônidas. Leônidas, perdão. O Leônidas é o Rodrigo Santoro. É o Rodrigo Santoro, o cara aqui é o metrosexual. E aí tem o Leônidas que dá vida, vai com 300 pra uma missão suicida. Claro. Isso é heroísmo último grau. Tudo bem, mas é uma Esparta. Isso é Esparta. Isso é Esparta. Ai, mas não sei, desculpa, é que é um filme que cansa um pouco. Não, sabe? Eu gosto, acho muito legal, realmente. Não, visualmente. Fotografia incrível, ele é lindo, visualmente né, cara? Ele é bonito, mas é um filme que, assim, eu não sei, ele não me. Não me arrebatou só por isso, entendeu? Isso não foi o suficiente pra fazer dele um grande filme, não, sabe? Concordo com você, mas o mérito estilístico que ele tem é absurdo mesmo, eu acho. Sim. Ser bonito pra caralho, a fotografia é bizarra, né? Uhum. Os gritos também do Leônidas são uma coisa memorável. This is Sparta, né? Entrou pra... uma frase ícone do cinema já, né, cara? Sim, sempre será lembrado. Daqui a alguns anos ela vai estar, talvez, no mesmo nível de Hasta la Vista. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Muito obrigado. E lembrando que temos 600 na comunidade do Orkut. Sim! Tens metros, tens Esparta! Sensacional. É que eu tô pra falar isso há dois podcasts. Enfim, né, cara? Tem... outros grandes filmes de quadrinhos que a gente não falou aqui. A gente não falou de nenhum X-Men, por exemplo. X-Men 2 é um filme brilhante. Faltou nossa espaço. Lista ainda não terminou, mas O tempo urge. Né? O tempo urge. É isso, né, amigos? Sim. Algo mais a acrescentar? Não. Vamos fazer citações meritosas, assim? Sim, faça rapidamente. Farei citações super... Eu queria fazer menções honrosas à Mulher Gato. O quê? Electra. Ah, bom. Electra, além de Extraordinária. Por 2 segundos eu achei que você foi falando do sério. Que mais? Bons filmes. Botoqueiro Fantasma. Botoqueiro Fantasma. Demolidor. Eu gosto de todo mundo. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O primeiro Hulk. Eu gosto. Pelo amor de Deus. Cara, a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei fantástica aquela edição com quadrinhos e vários quadros acontecendo ao mesmo tempo, não sei o quê. Aí você viu os poodles e... É, cara. Hulk aí, de borracha, legal. Hulk cara. De borracha. É, verde, né? Super Poodle. Poodle não pode, mas o Transformers gigante se escondendo pra mãe do moleque não, não pegar isso, ele não, é maneiro. O Transformers tem bola, tem bolas. Não, isso já não. Peraí. O Transformers 2 é uma bosta. É uma bosta. O primeiro é legal. Robô de 50 metros se escondendo pra não ser pego pela mãe do moleque. Isso é muito legal. Ele é um robô. O Poodle mutante assassino escroto. É um robô criança, cara. Analisou o robô criança. Ah, o Alba de Juvenil. O Alba de Juvenil. Então é isso. É um robô em forma de guri. Ou seja, um guri em forma de robô. Terminamos com o Sérgio Malandro. Pô, põe Sérgio Malandro e termina essa merda. Você tá fazendo um high five pra mim ou é só um levantar de mãos? É um levantar de mãos, ah, tá. Só. Bom, a gente fica por aqui. Vamos ouvir o Drops do JCast com os lançamentos dos DVDs. Mas antes, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Perdido malandro, não tem nada. Olá pessoal do Podcast Cinema, este é o Drops JCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC e estou aqui com Fabrício Fio Lopes e Helena Souza para comentar e recomendar as edições lançadas aqui e lá fora. Nessa edição, começamos comentando o DVD duplo de Sexta-feira 13, o primeiro filme clássico, né, lançado pela Warner aqui no Brasil, numa edição dupla dita de colecionador, que tá com áudio muito bom, com som 5.1 Dolby Digital, remasterizado, mas com uma desformatação de imagem, com assim, uma aproximação que saiu do formato original do filme. Essa é a crítica que fica pra imagem, mas a edição é sem luva, sem sobrecapa e vendida a R$34,90. Aí, preço sugerido nas lojas online, nas lojas físicas. Certo? E, Fabrício, o que é que nós temos aí pra comentar hoje? Operação Valkyria, o filme de Bryan Singer com Tom Cruise, veio numa edição simplexésima por R$39,90 e com a porcaria do Slim, a Fox pisando na bola de novo, lançando um DVD caro e bem simples. Além da gente comentar que o DVD é simples, a gente tem que dizer que lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse que é filmaço, hein, saiu em DVD duplo. Saiu a versão simples? E saiu a versão dupla lá nos Estados Unidos. Inclusive com o DVD do filme, o DVD de extras e o DVD de digital copy, né? Pra ver em dispositivos móveis aí, iPod, iPhone. Fox Fails. A Fox segue com esse estojo Slim aí, inclusive segue a nossa campanha, né? Fora Slim da Fox lá no Twitter, certo? E, Helena, o que, é que nós temos aí pra comentar essa semana? Nós temos o Blu-ray de Transformers 2, que foi lançado a semana passada nos Estados Unidos. E ele ficou vários dias na Amazon por $19,90, né? Bateu, assim, em primeiro lugar vários dias. Só que tem uma edição exclusiva do Walmart, que tem tanto no site como nas lojas físicas, a Big Screen Edition, que é, tem cenas em IMAX, duas cenas em IMAX. E um minuto a mais no filme, só um minuto. Mas tem duas cenas em IMAX, é uma edição especial. E ela tá na média de $20. Só que só tem no Walmart, é exclusivo. E infelizmente o site não entrega fora dos Estados Unidos. Então é encomendar algum amigo que tá indo pra lá, encomenda. Presentinho de Natal. Ou encomendar se tem alguém lá morando lá, que a gente, que alguém conhece aí. É encomendar e pedir pra entregar na casa do amigo, né? E depois ele mandar. É uma edição, tá muito bacana, pelo que tá pra ver no site aqui. É edição dupla também, legendada em português, né, Helena? Ah, é, esqueci de comentar. Legendado, todo legendado. Tudo legendado, Paramount sempre caprichando e colocando legendas em português aí nas suas edições. Filmes de lançamento, né? Mais um ponto pra Paramount. Mais um ponto pra Paramount. E não sei, essa edição do Transformers, acho que ainda não tem previsão, né? Deve ser dezembro aqui, certamente. O DVD já tá pra locação e o Blu-ray deve chegar em dezembro aqui pra nós no Brasil. Deve chegar também a edição dupla, assim como está nos Estados Unidos, mas essa edição exclusiva do Walmart, duvido muito, muito mesmo. Então tá, foram essas nossas dicas dessa semana. Lembramos sempre que estamos participando do Prêmio Podcast 2009. Colocamos agora essa semana aí um banner lá no site exclusivo da votação, então é só chegar a abrir o nosso site que tem um banner ali na barra lateral, é só acessar www.blogdojc.com.br. Blog do JC, tudo por extenso, né? E concorremos em categorias diferentes, né? Lembrando, é, que estamos em categorias diferentes, que o podcast cinema está na categoria cinema e nós estamos em entretenimento variedades. É isso aí, então, valeu e até a próxima.